Faz tempo que a gente nem se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô vendo o seu corpo suado e as mãos dos teus cachorros. E a gente se entende pelado, pelado. Pra dormir de costa. Nossa, amor, tá uma bosta. Ó, galera do paredão que tá comendo água aí, ó, cata aí. Mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô vendo o seu corpo suado e as mãos dos teus cachorros. E a gente se